Já vi mais de 30. MMK na produção. Faça fumaça e passa. Abraça seu sonho, traça taça de vinho que o caminho é medonho. Desgraça, ameaça, na raça meu ponho. Compõe a dor da caça junto com o amor que ponho. Me imponho na missão, prontidão, decidido. Se paredes tem audição, as ruas têm seis sentidos. Ânsia da ganância, omissão dos corrompidos. Lido com a ambição pra não sujar seus ouvidos. Latidos anunciam, o mal se aproxima. Em cima das batidas, vidas em forma de rima. Arquitete a guilhotina, tete a tete com quem tima. Das esquinas da CS até o estúdio do Guina, sorrisos flagelados, olhares congelados, fazem o julgamento, adivinha quem é culpado. Quem acorda cedo só pra evitar o atraso, pago com os trocados, medos e juros a prazo. E o prazer é refém da agonia, em Goiânia regalia, só se for em ironia. Polícia sem escrúpulo, playboy ostenta músculo, mente fraca esvazia, em restart e crepúsculo. Busco sabedoria pra um dia saber trilhar, luto pela minha honra e os amigos que conquistei, ajudam na correria e a um dia me levantar. Pois todo atirador nobre no faroeste é rei. Se me disserem que eu vou fracassar, tenho dois pés e duas pernas pra poder lutar. Vou levantar a cabeça e pro céu olhar. Eu vou cerrar meu punho e vou bater pra calejar. Se me disserem que eu vou fracassar, tenho dois pés e duas pernas pra poder lutar. Vou levantar a cabeça e pro céu olhar. Eu vou cerrar meu punho e vou bater pra calejar. Andei no porto, caminho de Braga Porto. Abri a porta do porto que embarca o estado morto. Humanos vivendo horto, desconforto ocasionado. Em filas pra animais, ingressos são disputados. Não alimente o homem, cuidado, agressividade. O espelho que corta o pulso já serviu pra vaidade. Já vi cachorro ter mais coração do que muito macho. Já vi meu boot no pé, chutando velho e despacho. Vi moleque na rabeira e pra debaixo do lençol. E vi que a ótica faz a cifra ser maior que o sol. Também sei que o atalho pode me levar ao estrelato, mas posso também ser manipulado tipo um rato num tubo de ensaio, num labirinto sem saída, onde não tem corda na cintura pra me ensinar a ser homem na vida. Deus me deu olhos fixados pra não ficar bem na vil. E através dos meus poros irradiados, minha Chernobyl, não dei um pio quando fui questionado, mas abri a boca na hora certa pra defender nosso lado. Filho de um só reinado, de um Deus trino e eterno, vocês ainda vão lamentar por me condenarem ao inferno. Armani, assassino de terno que mata em pane, puxar o gatilho da bala de prata. Só que coração de ouro, parceiro, não se fere. Quer ver meu vídeo? Puxa a cadeira e espere. Se me disserem que eu vou fracassar, tenho dois pés e duas pernas pra poder lutar. Vou levantar a cabeça e pro céu olhar. Eu vou cerrar meu punho e vou bater pra calejar. Se me disserem que eu vou fracassar, tenho dois pés e duas pernas pra poder lutar. Vou levantar a cabeça e pro céu olhar. Eu vou cerrar meu punho e vou bater pra calejar. Não sou obrigado a jogar, pois mudar as regras do jogo. Cresci no lugar onde não é só mendigo que pega fogo. Sou fortalecido contra veneno de cobre coral. Onde a rua decora o couro e faz do rap coral. Saí do tal porão, onde mal conão. Segue as leis do mundo, nem do Alcorão. Não faço por cifrão, faço de coração. Quero minha morte lembrada como um guerreiro em ação. Mas primeiro, tenho que cerrar os meus punhos. Vi meu sangue escorrer de tanto errar o rascunho. Em cima de um testemunho que dá inveja a tais. Minha rima é embarcação que faz do ápice um cais. Jamais me verá jogado, abandonado no canto. Nenhuma de suas mordaças silenciará o meu canto. Meu pranto foi derramado e vocês não verão. Pus minha vida nisso pra não ser som de verão. Sonhos não são em vão, desde que tenha uma causa nobre. Não basta querer cifrão e ter o espírito pobre. Tem que viver o agora, pensando no amanhã. Não sabe se vai estar vivo quando chegar amanhã. Pés descalços, calejados e cansados. Essa vida dura e busca espaço a cada compasso. Nessa partitura sem gravura e notas, totalmente em branco, nessa viagem sem rota, nada me causa espanto, tio. Se me disserem que eu vou fracassar, tenho dois pés e duas pernas pra poder lutar. Vou levantar a cabeça e pro céu olhar. Eu vou cerrar meu punho e vou bater pra calejar. Se me disserem que eu vou fracassar, tenho dois pés e duas pernas pra poder lutar. Vou levantar a cabeça e pro céu olhar. Eu vou cerrar meu punho e vou bater pra calejar.